fique certa, vai ser o meu fim. Aquela saudade, pai d'égua. Vamos embora! Todas as coisas. Fala, Priscila! Me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Aí o parceiro Cristiano, do tempo, o homem do Detran, consegui te esquecer. Já por aqui, valeu. Alô, Priscila. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Como é que é? São tantas lembranças felizes. Mais apaixonada pelo maestro. Já por aqui no Ladinho, valeu! Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. E olha, gente, avisando aqui os frequentadores aqui da Via Show. Tá chegando as programações solidárias, viu? Aquelas promoções, um quilo de alimento. Claro, pra gente e até ajudar as pessoas mais carentes. Ganha, não é isso, bigode? De alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. Alô, Raimunda! A noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Aí meu parceiro canhoto aqui no Ladinho, ao lado da sua primeira dama, aí Angélica. Abraço teu velho retrato. E aí, canhoto? Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. A nossa equipe Soledade lá de Coraci. Tem muita mulher na fuga hoje, vou te contar, viu? Vou ficar calado, viu, Isa? Eu fiz de tudo para não te perder. Eita coisa boa. Eu fiz de tudo para não me deixar. E aí, Priscila? Mas a vitória foi de outro qualquer. Olha a minha advogada, Kathleen. Meu ideal. Ei, doutora. Foi me abandonar. Levi Amaral. Tão só. Aniversário dele hoje. Sem o teu carinho. E diz, Toninho, é tudo nosso. A lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. A carroça. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir. Às vezes faz a gente chorar. Aí a minha comitiva, aí do bairro do Calypso, o lado de Coracinha, minha patroa Gorete, ela que patrocina aqui o maestro, juntamente com a Diane, a Joelma e a Bel, as meninas do bairro do Calypso. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera. Também te mando um abraço todo especial ao nosso grande amigo André, o homem da tatuagem. Aniversário dele hoje. Felicidade, viu, André? Tamo junto. Não vai chorar. Todo nosso amor. Vivinha, tão só, ela tá tão só, pela noite escura. Alô, Cris, cheio de amargura. Professor Jonathan, a Jenny das Jacas, aqui Lúcio C3, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Renato. Alô, Chile! Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração que seja como o meu, sozinho. Alguém a quem eu ame, a carroça, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de passando meu amigo Índio. Índio! Velhos tempos do Caldeirão da Lã. E aí, garoto? Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que... Também te mando um feliz aniversário. Meu amor. Aí o Edmi, prometo me entregar. Edmi Barra, da comunidade, lá da Vila da Barca. Parabéns, viu, Edmi? Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Seu Paulo e Dona Nina, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Saudade assim, ó. Não posso mais ficar a esperar. Alô, César Show! Você chegar. 00 aqui, César. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar. Até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém. amigo Popó, velha guarda. Agora no Rubi. E aí, Popó? Mas ficar a esperar você chegar, meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Você vai me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai Paulo Grafite, já detonado. Alô, Paulo! Você vai chorar primeiro. Tá chegando as novas camisas da equipe Cai na Brecha. Faltou alguma coisa aí, viu? Sente falta do meu braço. A logomarca da carroça. Pra matar o seu cansaço. Já condenei. Depois de tanto me amar, vai. Marcelo, você vai. Deleta. Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou meu homem, meu amor. Eita, viajou. Lúcio Cedês. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade teu homem. Olha por aqui o nosso, as proprietárias aí do Porto, aí do Porto Solamar, estão vindo aqui pela primeira vez. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos aqui na Luxuosa. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou. Olha o CD do Franzinha, tá prontinho. Nossa. Aí com o Lúcio CDs, aí na mão do Maluquinho. Sabes por quê? Estamos gravando o maestro. Encontrei paz, tenho você. Toda ternura que eu procurei. sempre. Você aqui. Nossas megatops. Quero ter sempre. Chegando por aqui. Você aqui. Ela sempre no comando. Minha amiga Leca. Amiga Flavinha de Lúcio. Luzes de amor. Érica Docinho. Toda minha. Ou melhor, Érica de Lúcio. Se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. Meu amigo Ritec, encontrei paz. O perigoso das pequenas. Tenho você. Para Ritec. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Então fica comigo, vai. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre. Vamos lá, filho. Quando você me quiser, quando resolver me amar. Para a carequinha de luz. Será que eu vou acreditar? E ele, o seu grande amor. Será que eu vou? Ei, não perde uma. Não sei. Estavam em Abaitetuba. Já lhe abri meu coração. Agora veio. Você me deixou. Alô, patroa Gorete. Com aquele olhar. É o nome da emoção. De quem não quer. Paz do Calypso. De quem não vi. Meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Olha, gente, sexta-feira que ela já sabe, né? A melhor sexta de Belém, lá no Caribe. A festa até 6 da manhã agora no Caribe, viu? Quando você me quiser. Alô, Trinca! Quando resolver me amar. Um beijo pra você. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Amigo Márcio, juntamente com a Iris, as nossas guerreiras. Com aquele olhar de quem não quer. André da tatuagem. De quem não vi. Ele é palmeirense. Aniversário dele hoje. O meu pensamento é ser 00 aqui, André. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Viajou. Bora, seu Paulo. Bora, seu Paulo. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Ele cantando pra dona Nina. História de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Doutora Cletrin. Existe amor verdadeiro entre você. Olha, doutora, tem uma causa aí pra você, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa. Uma troca de olhar. É do nosso assessor aqui, ó. Aconteceu. Uma separação. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Olha, amigo Rosinho. Existe amor. O melhor pastel do mundo. Você e eu. Aí no Sideral. Ele já tá por aqui. Uma troca de olho. Juntamente com o Presídio Brasil. Fala, Rosinho. Tudo acontecer. Um abraço. Um abraço aqui no seu parceiro. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Lúcio Campos, na cidade. Mesmo antes de nascer, a gente já. Olha como em cima de coração em peso aqui. O amigo Paulinho, a Regiane, a Fabiana. O destino escreveu. Dando aquele passeio. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. A carroça. Nosso amor é diferente. Juntamente aqui a comitiva, o meu amigo Leandro do Siqueirão, o Popó do Rubi, o Dinaldo Rubi. História, galera que veio gastar hoje, né? Ninguém de ferro. Então bora pra cima, bora. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Barca! Na fonte dos seus olhos, passeando. Quero me banhar no seu beijo molhado. Vou matar minha sede. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Saudade. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. E aí, Conceição? Muita gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem... Olha o professor Ronaldo, apareceu. Te ama o mundo, fala em noite e lua. Rapaz, o face dele... Amanheceu só um choro. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha. É, professor! Esse é meu prato preferido. No meu ao lado da sua esposa, posso te minha amiga Dora. Tamo junto. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora. E aí, Camila? É sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro amor, posso te apanhar. Segundona da Via Show. Olha, a gente tá chegando no Ciro, né? Bora se preparar. Vai ter um festão aqui na Via Show. Sábado, véspera do Círio. A festa dos Romeiros. Vai ser aqui na Via Show. Vai ter a carroça. Alanzinho. Eita coisa boa. Aí domingo do Círio no Casota. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Lúcio. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Lúcia 10 gravando tímida, tudo. Tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Bora aqui ficar na brecha. Já por aqui, meu parceiro, Zé Cleitinho. Carinha que eu assino embaixo. Toca aquela saudade, pai d'égua. Amo sua sensibilidade. Ei, Cleitinho. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida. Tímida. Muito tímida, tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Pra cima, meu maestro! Toninho. Olha a comitiva do Barvanema. Tá aqui na Via Show. Ser feliz. Ser feliz. Vem, meu bem. Faz igual o Wanderson. Ele encontrou a felicidade aqui na carroça, né, Wanderson? Então pronto. O meu mundo caiu quando você fugiu. Alô, Cris. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem. Vem, vem meu bem. Pinho Carroceiro. Ser feliz. Então vem. Vem. Ser feliz. Oh, oh, baby. Canhoto, bora trabalhar, Canhoto. Vem, meu bem, vem. Ah, ah, ser feliz. Vem, meu bem. Abre, menina. Abre coração, menina. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. Meu amigo Caio. E

te amar. Minha amiga Regina também por aqui. Também a Beth Apimentada. Alô, Beth! Das Apimentadas, lá de Juronas. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. O meu medo se acabou. Meu amigo Marcos também aqui. Vou falar-te do meu passeando. Esse é hoje eu quero. Um abraço. Mata meu desejo. Aí a família Barra. Meu desejo te aí os seus amigos aqui. Sua boca beijar. Parabenizando aí o Edmi, o Edmi Barro, pelo seu aniversário. Parabéns, viu, Edmi? Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Simbora, viajou! Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúme. Aí quando a mulher se aumenta, vou te contar, viu? Essa mulher vibrando de amor. Aí o professor Jonathan. Deixou doida. Aí o Jane. Jeito, o Jane das Chacas. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Érica de luxo. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Vanderlei, Vanderlei. Se você fica com ela, eu vou embora. O homem do Banco Central. Pra sempre. O homem anda como um malote de dinheiro, viu, canhoto? Olha quem chegou, minha amiga Búfala. E aí, Búfala? Ultimamente a Búfala tá andando triste. O que foi, Búfala? O amor é a coisa mais linda do mundo. Sem ciúmes não existe amor. Pra poder dizer eu te amo, eu te amo. Olha meu amigo Cunha, se rapaz. Você fica com ela, o homem do Casota. Vou embora. Dia do Cine é nós lá. Sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinha. Também aniversário aí do Tennyson, juntamente aí com meu parceiro Cunha, comemorando pelo dia de hoje. Bora começar a esquentar aqui na Via Show, bora! Bora, Marcela! Simbora! Bacudo Sideral. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar pra tentar voltar. Marcelo da Rede Selva. Franjinha falou que tomaram o alicate dele. Assim fica bem bacana, né, Marcelo? Tomaram o alicate, os fios, o carro, a roupa, a bota, a luva. Não me satisfaz de reconquistar. Ainda bem que não tomaram a patroa dele. É, mano, ele tá pronto. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não... Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. É que essa música me lembra muito do Delano, viu? Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas. Varejeiro. Coisas que alegram o coração. Na época. Um, dois, três. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. De carinhos, brigas, foi que restou. Mesmo se precisarmos de um... E aí, Franjinha, qual é a parada aí, Franjinha? Vamos acreditar em um novo amanhã, se nós merecemos essa... Ele avisa que tá chegando a mais nova boutique MM Multimarcas. Tá fechada aí com Franzinha, com o caceteiro e com o maestro. Tanto assim. Tá chegando, tá chegando. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso... Aniversário de parceiro Teves. Chega esse lá do Tennyson. Alô, Teves, parabéns, viu, mano? Por tua conta, tudo hoje. Banda Cass, pra dançar e emocionar. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado e sinto o presente. Procuro com você felicidade. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas, foi que restou. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Essa música é bonita, né? Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Alô, Tata! Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Como é que é? Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? Alô, Pri. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor... Pra ficar contigo. Não demora. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Meu parceiro Rogério, o homem do carimbão da sorte, tá sempre com a gente. Volte logo, meu amor. marca registrada, né, Nildo? Meu parceiro Nildo, um abraço. Aninha e Nelsinho Rodrigues. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Carroceira de luz. Justo eu que só queria. E aí, um beijo pra você, Rica. Agora que eu vi você. Pra sempre amar. E aí? Você me perdeu. Só pra quem perdeu. Não deu valor em mim. Meu amigo Silvio disse, Soninho, é por isso que eu dou valor na minha esposa. Não vou mais chorar. Que é pra mim não perder ela. Não é isso? Não vale a pena. E aí, Silvio? Ter você é. Mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Sala Ginaldo. Alô, Ginaldo. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia. Daqui a pouquinho eu vou curtir o status da minha querida, a minha advogada Catherine. Assim, ó. Você brincou com os meus sentimentos. E ela fala, Toninho, meu maestro, essa música tem endereço certo. Sempre amar. Você me perdeu. Perdeu, perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Lembranças desse amor. E aí, Cândido? Tudo que restou. Vai ficar 0-0 mesmo? Por uma razão. Pra minha vida. Não quero mais sofrer. O teu preparo físico tá zero. Penso em você. Penso em você. Eu preciso te ver. Não faz sentido. Dia 9 de novembro. Tá chegando a todo instante, o aniversário da empresa Carroça da Saudade. Se você quis, e o lançamento do novo visual. Perdoar, é, o novo visual pelo nosso da Luxuosa. O nosso amor, até os DJs vem tudo novo. Pelo nosso amor, roupa nova, chapéu novo. O nosso amor. Um vem mais magro. O outro vem mais gordo. Bora ver, dia 9. Lembranças desse amor. Lembranças desse amor. Foi tudo que restou. Foi tudo que restou. Por uma razão. Pra minha vida. Não quero mais sofrer. Não quero mais sofrer. Mas penso em você. Preciso te ver. Não faz sentido amar alguém assim e ficar distante. Preciso de você a todo instante. Se você quiser, posso te perdoar. Pelo nosso amor. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Lambadão chegando. Bora feio. Boa noite, espetacular. Luxuosa Josi aqui. Na nada não chega com a Josi. Moi melhor ser colé colé. Voici tu veux pas, tant pis. Moi melhor ser serré serré. Voici tu veux pas, tant pis. Rime rime c'est pas palé. Voici tu veux pas, tant pis. Serré serré c'est plus mauvais. Voici tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Si tu veux pas. Passando meu parceiro Pedrão, juntamente com a sua esposa, minha amiga Nete, também o nosso gordinho de luxo, o Henrique, ao lado da sua esposa, minha amiga Mônica, é o quarteto luxuoso aqui. Alô, Nildo! Não, a mamãe do Henrique, recém-chegada lá de Goiânia, né? Cadê ela? Ela tá com a ponta, então. saudade, Zila. Tá com saudade de ti, Loura. Casal da equipe Triton chegando aqui. E aí, mano? Ele vem. Sexta-feira, Caribe. Sabadaço lá no Recreio. E olha só, gente. Domingo vamos estar de volta aqui. Depois do reparo, né, Josias? Agora tá valendo o título. Agora bora ver. Galera vai comemorar aqui na Via Show. Eu não vou apostar com o Josias, porque ele não paga aposta. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!